Mano, tô feliz, eu nem preciso ser fashion. Ponho qualquer roupa, mano, e já fico fashion. Gasta com essas merda, mano, eu nem quero. Boto qualquer pano, foda-se, já fico fashion. Tô feliz, eu nem preciso ser fashion. Ponho qualquer roupa, mano, e já fico fashion. Gasta com essas merda, mano, eu nem quero. Boto qualquer pano, foda-se, já fico fashion. Eu que faço a moda, não interessa seu dinheiro. Cês quer zoar a roupa dos moleque o tempo inteiro. Se ele não tem de, já é motivo de risada. Cês come ovo e quer arrotar caviar. Cê não vai subir na vida só porque cê é fashion, mano. Jay trouxe esse beat que ele sabe que nós fashion, mano. Foda-se seu colar de chinelo, nossa festa, mano. Eu tô pra curtir, não tô no desfile fashion, mano. Mano, cês reparem tudo. Minha moda gira o mundo. Lifestyle que cês pagam pau. Nega inveja, segue mudo. Se falar já sabe, pai. Loguinha tua casa cai. Quer tirar os outros, mano, mas se falseta te quebrar e mais. Ideia que vou te dar. Tira se tiver moral. Na rua ninguém te conhece. No Facebook é paga pau. Mano, eu sigo livre. Com o ouro no pulso. Use tá na minha alma. Mato todos por impulso. Põe em casa, curti. Jay Clã não abusa. Nego vem falar aqui. É barato tua blusa. Quer saber de uma coisa? Quero dinheiro só pra ficar bem. Cês focam em roubo. Foca em ouro, é mais além. Cê ficou pensando em ser fashion o tempo inteiro. Cê ficou olhando no espelho do banheiro. Tentou ser a moda, mas você nunca vai ser. Foda-se, vadia, eu só quero o meu dinheiro. Cê ficou pensando em ser fashion o tempo inteiro. Cê ficou olhando no espelho do banheiro. Tentou ser a moda, mas você nunca vai ser. Foda-se, vadia, eu só quero o meu dinheiro. Eu tô acostumada, eu não torço pra ser fashion. Cê falou demais, eu tô fazendo os meus versos. Cê roubou seu beat, cê parece a Duda 13. Você se vendeu por uma blusinha da Baby. Tô feliz, eu nem preciso ser fashion. Ponho qualquer roupa, mano, e já fico fashion. Gasta com essas merda, mano, eu nem quero. Boto qualquer pano, foda-se, já fico fashion. Tô feliz, eu nem preciso ser fashion. Ponho qualquer roupa, mano, e já fico fashion. Gasta com essas merda, mano, eu nem quero. Boto qualquer pano, foda-se, já fico fashion.